rádio vai pegar! Ao vivo e agora, Engenheiros do Havaí! Perto que eu possa acreditar que o dia já chegou. No alto da montanha, no arranha-céu. No alto da montanha, no arranha-céu. Se eu pudesse ao menos te contar lá no alto, com o céu aberto.